Catalana, eu digo que prazer! Que prazer estar ao seu lado, amigo! Que prazer estar ao seu lado, minha amiga! Estar assim comunicando, trazendo alegria até você, trazendo a comunicação, trazendo também um sucesso para você, ok? Você está convidado a ficar comigo até as 8 horas e 30 minutos desse sábado. Aqui nos nossos estúdios, a marca dos 21 graus centígrados. Aqui um clima gostoso, um clima muito gostoso na Princesa do Sul. Eu quero mandar um alô especial lá para o Flávio, para o Clóvis, para o Danos Oliveira, lá em Anastácio, curtindo a gente, né? Curtindo o programa Clube da Cidade de Modão. Olha, muito obrigado pela sintonia, viu? Nos finais de semana, não há nada melhor do que uma reunião. Sim, Esquina Bar, a nova amizade de Anastácio. Ali você tem um atendimento amigável. Esquina Bar, Rua 27 de Julho, número 2198, em Anastácio. Direção de Geraldo Barbosa. Quero mandar um alô especial ali em Anastácio para o vereador Dunga, para o Avise Gilmour. É, estamos acompanhando essa rapaziada ali na churrascada que tem ali na chácara do deputado Cláudio Valério. É. Olha, quero mandar um alô também para o deputado Cláudio Valério e dizer que foi muito legal estar ali, né? Saborear aquele churrasco delicioso. É, o Jorge estava ali também, né, Jorge? Ele estava arrasando lá no prato, né? Para você que está aí no centro da cidade, nas lanchonetes, em qualquer lugar da nossa cidade, curtindo o programa Clube da Cidade, eu te digo muito obrigado pela sintonia, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês têm tido com a gente, com a nossa pessoa. Big Bazar, olha, economiza o seu dinheiro. No Big Bazar, você tem um voto de guardado. Ali você tem artigos para presente, miudezos, brinquedos, calçados, tudo isso é outros mais da camarada. Big Bazar, fica na rua do número 196, em Aquidauana, sob a direção de Avonete Lopes. Eu quero mandar um alô para essa pessoa, Avonete Lopes, lá no bairro Alto, que tem a gente. Na M320. Veja o nosso técnico até a comunicação. Olha só, fica só. Eu já estou dentro da noite. Porque aqui, na melhor do melhor. Porque aqui, olha, aqui tudo acontece por nós. Somos brasileiros. Estamos aí em momentos de Copa do Mundo, né? Vivendo esse clima de Copa do Mundo e torcendo muito pela nossa seleção, que amanhã estará enfrentando a Argentina. E esperando assim um ótimo resultado, né? Afinal de contas, nós temos aquela fé brasileira. Curtir dentro da noite mais uma música. Vamos curtir e essa música vamos mandar ali para o vereador Lúcio Vivi, para a dona Liliane, o Evelina, o pessoal ali no bairro Alto, curtindo a gente, Zé Ivo, o deputado Cláudio Valério, o José Pedro Trajão, Lili Férias, vocês que curtem o Clube da Cidade, daí, Patrícia, se cuida, meu bem. Viva 9 horas e 31 minutos, vem aqui da Aquidauana. Que prazer enorme estar ao seu lado. Saudade está de mim, meu amor.